Vieste a nós pra encontrarmos vida eterna e viver tua liberdade infinita. Teu amor fez um caminho a nós, vida cheia, vive estás. Vivo nessa luz que me guia, danço em teus braços pra sempre. Eu canto comandando nas águas, vive estás, estás em mim. Na escuridão há cores vivas, nos chamaste. Nesse amor tua luz se espalha por todo mundo. Teu amor fez um caminho a nós, vida cheia, vive estás. Vivo nessa luz que me guia, canso em teus braços pra sempre. Eu canto comandando nas águas, vive estás, estás em mim. A minha vida entrego, és tudo o que eu quero. Vive estás, vive estás, estás em mim. Pro mundo ver o teu amor, que és Senhor, pra sempre vou te exaltar. Aquele que tudo criou e o universo está em suas mãos, Jesus, vou te exaltar. Vive estás, eu vivo nessa luz que me guia, danço em teus braços pra sempre.